nos leva é o caminho da luz. O caminho que Deus nos leva é o caminho da luz. O caminho que Deus nos leva é o caminho da luz. Oh, oh, oh. O caminho que Deus nos leva é o caminho da luz. No momento de adoração, eu fecho os olhos e abro o coração, enxergando em minha frente o verdadeiro caminho que não há nada de escuridão. Não me sinto sozinho, pedindo perdão a Deus por não saber louvar. Diante de Ti, Senhor, quero me entregar, elevar a minha alma a cada momento, acalmando os meus pensamentos, me curando de todo o pecado feito na minha vida, procurando encontrar a verdadeira saída. Me ajude, meu Deus, a sair da tentação. Me ajude, Deus, a fugir da escuridão. Através do momento de intercessão, na provação eu procuro a oração. Eu quero estar com o Pai em todos os momentos. Eu quero estar com Deus em meus pensamentos. O caminho que Deus nos leva é o caminho da luz. Oh, oh, oh. O caminho que Deus nos leva é o caminho da luz. O caminho que Deus nos leva é o caminho da luz. Oh, oh, oh. O caminho que Deus nos leva é o caminho da luz. De adoração, eu abro os olhos e vejo a razão, curtindo uma nova vida depois de uma conversa com Deus, Ele que ama muito esse filho seu, me dando uma nova oportunidade de viver a minha vida, procurando me guiando a encontrar uma saída, uma maneira melhor de me conduzir, de me guiar. Para Ti, Senhor, quero me dar meu pranto, construindo o meu templo do Espírito Santo. Contigo eu quero melhor, Senhor, conversar, me entregar em Teu santo repouso, ajoelhado, prostrado diante de Ti. Espírito de Deus, vem me consumir, pois cairão 1000 à Tua direita, 10000 à Tua esquerda, e estarei sempre protegido pela sombra do Altíssimo. Só peço, meu Deus, não somente a proteção, mas quero estar contigo como o melhor amigo. Espírito de Deus, que desce como fogo, me banhe em Pentecostes, me enche-me de novo, me enche da Tua graça, da unção, do Seu fogo. Espírito de Deus, que desce como fogo, me banhe em Pentecostes, me enche-me de novo, me enche da Tua graça, da unção, do Teu fogo. O caminho que Deus nos leva é o caminho da luz.